Vamos começar logo essa porra. Vamos começar. Quem vai hostear? Eu, o Zueixo, o Bruno, o Evandro, quem essa porra? Vai, escolhe aí. Tirando palitinho? Sua mãe. É, vou chamar. Ó, pessoal, isso aqui é um podcast de família, sem gratuidades, por favor, tá? Vamos ser Ô, Bruno, então, respeitosos com o colega. sem falar da mãe do cara, porque todo mundo conhece ela e Ela é. ela trata bem todo mundo que vai lá. Então. E o cachorro parou de comer cereal? Pacote de cereal. Porra, aquele dia ele quase me mordeu, velho. Cachorro filho da puta, ele tá maluco, cara. Agora é todo mundo, velho. Todo mundo, eu, meu pai, todo mundo, velho. Meu cachorro tá maluco. Depois que ele sofreu um acidente, na moral, depois que ele foi atropelado, cara, ele tá doidão, cara. Eu fui na casa do Bruno, o cachorro quis morder a gente lá. Vai ver que ele acha que vocês é um carro também. Vai, que é. É, e aí, pessoal, aqui quem fala é o Gariba. Está começando mais um Podmico, um podcast de macacos feito para macacos. Aqui comigo está o Marcelo Atrevido. Fala, porra. Olá. O Zueix. Ah, fala, olá, porra. O Bruno Henrique. Daí. O Arthur Lanzarin. Olá, crianças. O Evandro Moraes. E todas as cidades. Cala a boca. Cala a boca, porra. Cala a boca, porra. Eu não terminei a frase. Ah, ele tá aí. E temos dois convidados hoje aqui. O convidado e desejado, Alix Pickles. É nós aí. É, e o Segui. O Bugman. O mendigo tatuado. É. O mendigo tatuado. Ah, cala a boca, cala a boca. E aí, pessoal, esse aqui, esse podcast de hoje será sobre trilogias. Tanto de filmes, como os de livros, ou como de qualquer porra que vier em mente, beleza? Não. Então vamos todo Então vai embora do América, filho da puta! Vai embora do América, filho de uma puta! Toma tiro nesse cu! Tá bom, cala a boca, vamos começar! A noite é boa, é sexta-feira, e dessa vez eu não vou dançar. Não vou atrás das dondoquinhas, tão bonitinhas, mas frescas demais. Então, pessoal, vamos primeiro falar de filmes. É, Marcelo Atrevido, você tem algum filme assim que seja de trilogia que você queira falar e discutir aqui nessa porra? Fala aí, fala aí. Ah, cara, trilogia é um negócio que... São três filmes. Tem três filmes. Não, mas é um negócio que nunca acaba bem, né? E tô vendo aqui um medidor de trilogia que os caras aí passou, cara. Tipo Alien mesmo. O primeiro Alien é muito foda. O segundo eu já acho uma merda. O terceiro é uma merda também. O segundo é foda? O segundo é legal, cara. Se você considerar uma porção de coisa, primeiro, é legal. Não, eu tô vendo nesse medidor aqui. Ele é considerado o terceiro. O 4 é uma merda. Ah, eu não sei. Eu prefiro o primeiro. Ah, o primeiro é muito bom. Eu acho o segundo melhor. Cala a boca, deixa o cara falar, vai, Marcelo, fala. Puta, maconha é foda. Cara, quando não é o frango que grava no banheiro, é o Arthur, né, cara? Fala, Marcelo, porra! Estou substituindo! Cala a boca, você, ô, Marcelo. Pô, mas, então, cara, além de um filme legal, né? Tem aquela atriz moqueia, né? Tipo, pagando calcinha lá, e é isso, cara. Pagando cofrinho. Vocês comiam, cara, desculpa. Não, ela pagava calcinha total, cara. E na época, pô, eu ia facinho nela hoje em dia. Também ia, cara. Ia fácil. Na época eu ia facinho nela hoje em dia. É. Não, quando saiu o filme, eu era moleque. E você, Zueix? Tem algum... É o filme que a gente gravou, Bruno. Eu e você. É. Aqui ele tem calcinha, cofrinho, anão, tudo tem direito. Posso continuar? Que? Não. Tá bom. E você, Zueix? Tem algum filme assim, que seja trilogia, que você queira falar pra gente? Fala aí, meu cara. Olha, vamos falar então do... Bom, o que eu tô achando aqui agora, o Mad Max. Mad Max, cara, Mad Max. Mad Max? Mad Max. We don't need another hero. Pô, cara, esse é aquela trilogia que sofre do mal do terceiro filme, né, cara? Não sofre tanto, né, cara? Mas porque ninguém lembra do primeiro filme, todo mundo lembra do segundo, e todo mundo acha que o segundo filme é o primeiro. Eu nem sei qual filme é qual, cara. É porque o segundo é muito melhor que o primeiro. É muito melhor que o primeiro, cara. O primeiro filme é muito, muito chato, cara. Qual é o Mad Max? É o com o... É o da água lá? Como é o Gibson, cara. Como é o Gibson, antes ele ficou louco. Aquele judeu, anti-judeu desgraçado. Antissemita? Mas eu revi a trilogia há pouco tempo, cara, e... Bah, o terceiro é muito ruim, cara, não dá pra querer. Ah, cara... Mas o terceiro tem... Ah, o terceiro é bacana, até! Blaster Master! Não, Master Blaster! Master Blaster! Quem manda em Battertown? Master Master manda em Battertown. A cúpula do trovão. Ah, a cúpula do trovão. Pera, um de cada vez, um de cada vez. Cala a boca, cala a boca. É, Zueixe, fala primeiro. Quando eu era moleque, a gente ganhava aqueles passarinhos, sabe? Trocava aqueles passarinhos por garrafa usada. E tinha um cara que passava na rua e trocava passarinho por garrafa usada. E a gente fez um monte de passarinho. A gente jogava eles lá pra brigar. Eu tentava alimentar com carne pra eles ficarem assassinos. Mas nunca deu certo, cara. Caralho. A cúpula do trovão era a melhor parte do terceiro filme, a única parte boa do terceiro filme. Também acho, é a única parte boa. Tem umas perseguições até que são legal, mas. Sim, sim. O terceiro filme é aquele com a Tina Turner? É, com a Tina Turner. O segundo filme é todo foda, cara. O segundo filme é todo fantástico. Pô, mas fala aí um pouco. Foi foi o que definiu a estética do pós-apocalíptico, cara. Foi o segundo filme. Cara. Depois teve um monte de gente que copiou esse segundo filme, cara. Nossa, desde vários, o cara. Crepúsculo de Aço, Hokuto no Ken. Isso, Hokuto no Ken pra caralho. Aquele Bloodsport, velho. Bloodsport, nossa, esse segundo teve filme. Vários, mas o Este, fala. Bloodsport? Fala. O Blood. Porra. Bloodsport não é o. Porra, deixa eu falar, cara. Cara, isso aí ficou parecendo. Poeira. Ô, Zueixe, conta um pouquinho da história aí do Mad Max pra o pessoal ficar ligado, quem é burro e não sabe porra nenhuma, como eu. O primeiro filme, o Max ele é um policial nervoso que tá morando na Austrália, a família dele é atropelada por uma gangue de punkistas, e aí ele vai atrás dos caras e mata todos eles. Foda-se, acabou. E tipo, ali que eles começam aquele negócio do racionamento de gasolina, tá ligado? Eles só falam, eles só deixam meio no ar, assim, mas o segundo é o que pega pesado, que é totalmente, assim. Tanto é que no primeiro, cara, tem pastagem, você vê, tipo, você vê vida, tá ligado? No segundo não tem nem porra nenhuma. Todo mundo é deserto. O primeiro ainda é um futuro bem parecido com o atual, né? Não tem nada muito, muito diferente, assim. Mas é igual o que a gente vive hoje em dia, cara. É, agora o segundo, sim, o segundo é totalmente diferente. Mas o primeiro, eu tava olhando esses tempos, ele é meio arrastado, né, cara? Porque a família dele vai morrer lá pro final do filme, né, cara? Que é aí que ele fica bolado e sai matando todo mundo. É, pois é. É muito tempo ele lidando com a burocracia lá. Só o carro. O carro dele é foda. O carro é pior, velho. O carro é do caralho. E o segundo filme tem o mundo todo fodido. O Marcos tem o líder da gangue viadão, que usa calça enfiada no rego. E as duas bandas da bunda mostrando. Lorde Humongous! Terra devastada. Vocês já viram um episódio do South Park que o molequinho tá disfarçado de Lorde Mungus, um daqueles molequinhos? Puta, cara, eu não lembro de ter parado. Eu vi, mas não lembro mais, cara. Cara, é muito foda. Ele começa a falar com a voz do Lorde Mungus. Que Lorde Mungus, ele é um cara bombadão pra caramba, mas ele é todo calmo, né, cara? Vocês podem ir em paz. Isso. Eu vou deixar vocês irem. Não desejo mal a vocês. Nós podemos conviver. Aí o Max se foge. Ele usa aquela máscara de Jason, né, cara? Ele usa aquela máscara de Jason, cara. Aí o Max ajuda o pessoal da cidade a fugir com a gasolina. O pessoal da cidade tapeia ele. Ele conduz uma pod. Eu vou dar spoiler, foda-se. É um filme de 20 e poucos anos. Ah, spoiler. Não é mais spoiler, cara. Não é mais spoiler, cara. Porra, esse filme passou 1000 vezes no SBT, cara. Passou toda semana, cara, no SBT. Eu não vi, eu não vi também, cara. Mas pode falar aí. Caralho, como é que vocês nunca viram o Mad Max, velho? Ah, eu vi, mas eu não lembro, pô. Derruba eles aí. Eu também vi uma parte, cara. Por que vocês são desse jeito, assim, todo esquivo? É, eu vou me derrubar, então. Aí o Max, ele ajuda o pessoal da cidade, o pessoal da cidade tapeia ele. Ele acha que tá conduzindo um caminhão cheio de combustível precioso, é um montão de areia. Ele se fode no fim. O cara vai embora e ele fica lá sozinho, no meio de porra nenhuma. É isso aí, se fudeu. Mereceu. Mereceu, se fudeu. Mas e no terceiro acaba com a Tina Turner. Mas qual é a pegada do terceiro? É tipo, tem aquela maldiçãozinha clássica, o filme é uma bosta ou dá pra aproveitar alguma coisa? Não, ele é bom, cara. Ele só não é tão bom quanto o segundo. Ele não chega a ser ruim pra caralho. Ah, eu achei muito ruim, cara. Achei que ficou muito idiota. Eu vi, sei lá, não faz um mês que eu vi o terceiro. Eu achei, achei muito ruim. O que salva ali é a luta lá com o Master Blaster. A Tina Turner salva muito. Porra, imagina que bizarro, cara. Cocolhão, combustível, combustível. Mas não vim gritando, isso era muito foda. Porque eles usavam metano, né, pra abastecer a cidade, né? A Tina Turner constrói uma cidade o mais próximo possível, como era antigamente. E ela tem uma luta política contra o anãozinho. Putz. Que cavalga um cara gigantesco, né, o Blaster. Master Blaster. O Master Blaster. Aí o Tina Turner fica lá discutindo com o cara e Max Match no meio sabe bosta. E acaba tendo que lutar na cúpula do trovão. Onde dois homens entram, um homem sai. Clássico. Viado. É. Um homem sai, agora o outro sai como viado. Viado. Que desconheço, não vi essa parte do filme. Fica teu critério. Deve estar com DVD de F, então. Perdi as minhas, achei as tuas, teu sexo, tua boca. Vamos pro próximo agora. É, o Bruno Henrique vai ter que sair, ele é viadinho. Falou, Bruno Henrique. Vou, mano, na moral. Falou. Falou, falou. Deu merda. É, vai. Vai tarde, é, vai. Vai tarde. Falou, vai, falou, vamos tomar no cu. Falou, falou, viado. Que medo de digitar, filho da puta. Então, pessoal, agora vamos com Segui. Então, Segui, qual filme você gostaria de... Eu não sei. Agora é você, então. O próximo era o Bruno Henrique, mas agora é você. Fala um filme aí que seja uma trilogia. É, então, eu vou falar o primeiro que eu lembrei, porque eu não fazia ideia do que eu falar. Não, o Alixis me mandou um site aqui com as trilogias, tá ligado? Ô filho da puta. Não, sem zoeira. Não, já manjava o que eu ia falar. É Matrix, foi o primeiro que eu consegui pensar. Pô, mó bosta, mas pô, foi o primeiro que eu consegui lembrar. Ah, cara, né? eu acho o primeiro Matrix muito primeiro, foda, cara. O primeiro é legal, mas pô, você vai assistir o 3 pra você ver. Não dá, cara. Ah, nem o segundo. Acho que os dois dá pra jogar muito no lixo. Mas o segundo tem o segundo tem a moreninha lá, cara. Aquela peitudinha que é... A Niobe? É, ela mesmo. A esposa do Will Smith, cara. Pô, tá. Caraca, tá comendo bem. Mas podia comer melhor, né? É. Nossa. Que caralho. Porra, de barulho foi isso. O filho da puta que ele fica na porra do Skype, ele não desliga o microfone. A gente fica ouvindo os peitos dele. Eu desligo. Só que eu esqueço. Ficou bolado. Epa, beija não. Continua falando essa merda. Olha só, ficou de vontade. Ficou bolado não, cara. Mas então, alguém tem alguma coisa aí pra falar de Matrix? É, só o primeiro pra essa, né? É, o primeiro é foda. É o primeiro, pode crer. O primeiro é fudido, mas os outros dois são massa velho pra caralho, né? Mas só. O que vocês acham que aconteceram isso? Acho que foi tipo um deslize mesmo? O pessoal falou, ah, foda-se, não, falta de ideia. Cara, Eu acho que era pra ter feito só um, fez sucesso, deu dinheiro, fizeram os caras criar mais dois e deu no que deu, né, cara? É, porque pensar bem, o primeiro filme, eu acho que eles... ele se enferra por si só, né, cara? Eu acho que eles não planejaram, cara, eu acho que eles não planejaram fazer uma trilogia, cara, porque o um ele é fechadinho, assim, em tudo que acontece, cara, não tem... Então vocês acham que o escolhido mesmo era pra ser o Neo, não era pra ser lá a piranha que morre no final, né? Mas o Neo não é o escolhido mesmo? Quem é o escolhido? Eu me lembro, eu acho que... Quando se ela fosse escolhida, ela não ia morrer no final, né, o burro. É o Neo, cara, que é o escolhido, velho. Tira essa porra desse cara daí! Ele que é o Messias, e como todo Messias, ele morre. É mesmo. É mesmo. Burrice essa parte. Mas então, agora, Alix explica. Foda-se, Alix. Sabe nem falar, olha que vagabundo, velho. Estou bêbado, não conta. É, fala uma trilogia aí que seja de cinema, que seja afim, foda-se, vai, fala aí alguma coisa. Tá bêbado porque enxagou a boca com... Com Listerine. Coisa cheia de álcool, né? Listerine. Então, a trilogia do X-Men. Putz, cara. Um, dois e três. É, um e dois, né? E quem? Na verdade, o 3 foi uma merda, né? Vocês acham que mais um amaldiçoado. Vocês não acham que, tipo, é... Como pode dizer? Normalmente o segundo filme de trilogias, assim, é sempre o melhor? Isso a grande maioria? Sim. Normalmente acontece mesmo. Tem, é porque o primeiro filme apresenta a trama, o segundo... É o ápice, né? O terceiro tem que explicar tudo e aí que se enrolam todos, né, cara? Cara, eu concordo até, eu falei merda. Eu falei de Alien, eu tava vendo aqui pelo Google. Enfim. Olha. Retrocesso, mas vai. Continua, fala, Marcelo, fala. Não, não, mas então, falei merda, eu concordo. O segundo acaba sendo senha. Coincidência, né? O segundo acaba sendo o melhor senha. Tipo, volta pro futuro. O segundo é o melhor. Mas, porra, deixa o cara falar. Vai, continua aí, Alixis. Porra, o cara não falou porra nenhuma e falou pra eu falar. Aqui é assim mesmo, cara, vai se acostumando. Mas, cara, é só vez, porra. Interrompe, não, já falei. Eu que tudo. Te cortei, cara. Não, pode falar aí, porra. Não, fala logo, Alice, vai, para de viadice, vai. Então, deixa o Marcelo. Cala a boca, porra. Então, o primeiro filme foi bacaninha, que apresentou bem a trama, né? E o segundo foi o ápice, como diz algum de vocês, que não sei quem tá falando. E o terceiro foi um cocô, né? A diarreia que deu depois de você comer todo aquele bacon. Qual foi o filme mesmo? Caralho, tá. Tô falando o quê mesmo? Vocês estão bêbados, estão bêbados, não é possível, cara. Eu tava tentando lembrar, mas quando ele disse que o terceiro foi uma droga, eu lembrei que era X-Men. É, faz sentido. Então, o terceiro foi um lixo foda, e pra piorar ainda teve o Wolverine, né? Que o terceiro foi mó foda, ele tem nota 11. É, né? Não, ele tá prestigiado pra caramba. Eu tava vendo o Wolverine esses dias na tela quente. Porra, filmão, hein? Nossa, ah. Aquela coisa do dente de sabre, só eu posso matar meu irmão. Caralho, bosta, hein? É um filme bom pra caralho, realmente. Todo spin-off ruim de um filme ruim, né? Puta que... Não, cara, é muito foda, né? Muito foda no sentido ruim, né? Aquele Deadpool lá, cara. Nossa senhora. Mas o assunto é trilogia e Wolverine não é trilogia, é... Continuando aqui. Aí, tu acha que não vai virar trilogia? Ah, não, espero vai. Que não, cara. Porque sei lá, esse novo filme do Wolverine, ele não tem nenhuma conexão com o Wolverine Origin, ou tem? Falam que ele é uma sequência mais ou menos do terceiro do X-Men, né? É, acho que esqueci. Imagina. Acho que esqueceram. Tá errado, né? Também. Eu acho que esqueceram aquela bosta e estão mandando pra frente mesmo. Ou não. Eu não sei. Pode ser uma continuação direto. É tão ruim que a galera vai cagar pro filme. Vai. Se seguir o outro, cara, vai. Vocês acham que esse Wolverine no Japão vai ser uma bosta? Claro! Vai, certeza. Cara, né? Faz certo que vai, cara. Faz. Olha, se for metade do primeiro, já vai ser horrível. Nossa. Eu sou capaz de apostar o cu do Bruno. É, vamos ver aqui quem não foi ainda. É. Você. Não, vai, Evandro. Fala aí, Evandro. Poderoso Chefão. Puta que pariu, filmaço, cara. Filmaços, né? Pô, trilogia, acho que é a trilogia mais foda, assim, que tem. E os três filmes são bons, né, cara? Apesar de eu achar o terceiro um pouco mais fraco, assim. Tem a Sofia Coppola? É, pois é. Mas mesmo assim, cara, ele dá de 10 a 0 em qualquer outra trilogia, né, cara? É muito foda. Ah, isso é. Comprou briga, hein, cara? Mas, ô, cara, não, a trilogia do Poderoso Chefão é foda demais. Cara. É foda pra caralho. Eu acho que, se não fosse pelo Dom Vito Corleone, acho que Poderoso Chefão 2 seria melhor que o primeiro. É, nossa, que horror, essa sombra é um olho roxo. Sai do banheiro. Opa, parece aqueles caras de metrô, tá aí, cara. Você acha que ia ser muito foda se vocês assistissem assim, o Poderoso Chefão? Estação Dom Vito Corleone. Mas é, cara, o Dom Vito, ele aparece, se for analisar, ele aparece muito pouco no filme, mas ele rouba a cena toda vez que aparece, cara. Cara, e o elenco é do caralho, né, cara? Não é um elenco. Cara, é. Pô, só fodão, né, cara? Aí no segundo ainda tem o Rob De Niro fazendo o Dom Vito, né, cara? Sim. Muito foda. Puta merda, é um elenco tão cara foda. Mas é. Vai, é um da... Dá um resumo aí do Poderoso Chefão. Ah, não, cara, se uma pessoa não sabe a história do Poderoso Chefão, vai tomar no cu, cara. Termina de ouvir o podcast e vai procurar pra ver, cara. Não tem. Agora. Agora. Não, agora não. Termina de ouvir o podcast. Uma pergunta, Poderoso Chefão foi um daqueles filmes que, tipo, quanto tempo de diferença teve pro primeiro, pro segundo e do segundo pro terceiro? Foram anos, né? Não, do primeiro pro segundo foi pouco tempo de diferença. O terceiro que é um pouco mais... É um pouco maior o tempo. Vocês acham que é um desses filmes que foi feito pra ser trilogia ou acabou se tornando uma trilogia por causa do sucesso? Cara, ele é baseado em livro, né, cara? Então não sei se tudo que aparece tem no livro. O primeiro e o segundo filme são o primeiro livro, assim, com umas coisinhas a mais. O terceiro deve ter sido baseado no roteiro original do Mário Puzo mesmo. Eu tô olhando aqui, ó, o primeiro é de 72, o segundo é de 74. Foi tempo da produção só, então. E o terceiro é de 90. Puta, aí você vê, né, cara? Porra, é um baita. 16 anos, cara. É que não foi planejado. Nem um pouco planejado. Que o terceiro ainda é um pouquinho mais fraco, assim, mas ele é bom igual, tá? Ele é bom, cara, ele é bom. Não é realmente tão bom. Ele sofre um pouco da maldição do terceiro do filme, né? Sim. Mas ele não chega a ser uma bosta. Mas não é ruim. Comparado com os outros. É, sim, comparado com o resto, comparado com o primeiro e o segundo, ele é o inferior, mas ele é tão bom quanto. Sim. E se eu não me engano, quando o Chefão, ele tem. A parte 1 e a parte 2, os dois ganharam Oscar de melhor filme. Acho que é um dos poucos filmes que tem continuação, que tem Oscar também na continuação. Todo mundo tem que ver esse filme. Eles são de casa. Esse forma caráter, realmente. Isso aí. Que bonito, que bonito. E agora, direto do banheiro mais próximo da casa dele, Arthur Lanzarin, fale algum filme aí que você... Para mim, por último, mas como eu tô sem ideia, vou falar sobre De Volta pro Futuro. Boa, muito foda, cara. A trilogia é muito boa. Mais uma daquelas que eu acho que foram meio que feitas trilogias, né? Não, tipo, não tinha a ideia de ser trilogia no começo, ela acabou se tornando por causa do sucesso. Essa eu acho também foi assim. O primeiro eu acho que não tinha muito intenção de fazer a continuação quando termina o primeiro. É, que falam que aquele final do primeiro filme foi uma piada, né? Que não era pra ser uma continuação. Sim, sim. Tá. Arthur, fala, Arthur. Dá tipo o resumo do... Fala alguma coisa, fala o que tu acha. Tá dando descarga. Pareceu mesmo. Fala qualquer coisa que tu acha do filme, cara. Eu acho que é muito interessante o filme, sim. Lucas, sou seu pai. Cala a boca, fala, Arthur. Tipo, vou dar um resumo, assim. Mark McFly era um garoto comum, não tinha nenhuma perspectiva de vida. E tinha como melhor amigo o Dr. Brown. Do Petri. Que o Dr. Brown é morto por terroristas. O McFly, o Marshall McFly, ele pega a máquina do tempo, que é um DeLorean. Vegetais folhosos, Zeus. Faz tudo cagado, conserta as coisas. E no tempo dura, salva. Dura. E sua família transforma-se. Tô de batata. A mãe dele se apaixona por ele, ele tem que consertar isso. Tá aí o resumo do... É isso aí mesmo. Pô, mas aquela menininha ali era gostosinha, cara. Puta que pariu, cara. Aquele vestido que a mãe dele usa. Ô, cala a boca aí, Alex. Pelo amor de Deus, deixa o Arthur falar, vai. O negócio é comer pão de batata. Opa! Para aí, cala a boca. Vai, Arthur, fala aí, porra, fala. Fala o quê? Ah, nada então. Cara, já explicou. Tudo que eu deveria, tá. O bom é que o primeiro filme ele é um dos poucos filmes com viagem no tempo que tem poucos furos no roteiro, se vocês perceberem. Tá, Arthur. Ele é simples, né, cara? Ele não te complica muito, realmente, o primeiro filme. É fechadinho, né, cara? É legal, cara. O segundo é muito mais sério, né? O tom mais sério do filme que ele tem no segundo, que eu acho bem maneiro. Você acha, cara? Que ali o negócio... Eu acho, cara. Acho que ali pega mesmo pra... É aquela parte do presente alterado, fica. É, assim, o mesmo sinal, mas é legal. Tem aquele presente todo caótico, que a mãe dele é meio que puta paga do cara. São duas putas pagas. Do bife? Sua mãe é uma puta paga. Puta, mano. Caralho. caralho, esposa puta vaga. Eu sou o filho da puta mesmo. Mas eu sou o meu preferido. Filho da puta. Qual é o preferido de vocês? Fala aí, Zuiz. O que, da trilogia do Jogo do Futuro? Uhum. Ah, o primeiro, cara, o primeiro. Alix? Quê? Puta que pariu. Então foda-se, vai tomando seu cu. É o segundo, vai tomando cu. Evandro, qual é o seu favorito? É o segundo, eu curto. É, Marcelo. Tá, o segundo também. O primeiro é divertido, só que o segundo é divertido, ele prende mais, né? Arthur? Aquela ansiedade, querendo saber o que vai acontecer. O que é isso, cara? O De Volta pro Futuro 2, eu fui assistir no cinema com meu pai quando era moleque. Num cinema que eu acho que era o quarto do velador lá do Shopping Dourado. Porque era uma salinha de cinema, cara, que tinha uns 10 lugares. Pequenininho, era sala, cara. Era sala de imprensa, às vezes. Eu acho que era, cara. Falei, pai, tem certeza que é aqui? É aqui mesmo, filho. Veio um negócio bem bolado pra caralho, né? Que ele, aí o Spielberg filmou os dois ao mesmo tempo, né? Ah, ué, isso aí. O segundo e o terceiro foram filmados ao mesmo tempo. É, tem que falar o terceiro filme também. Alguém tem alguma coisa aí pra salientar do terceiro filme? O terceiro filme é um faroeste muito legal, né, cara? Tem todos aqueles clichês de faroeste, cara. Arrastar o cara a cavalo, fazer o cara dançar com os tiros. E o McFly começa a dançar Michael Jackson. Dá um moonwalk. Isso é muito clássico, cara. E ele chega lá com aquela roupa de cowboy dos anos 50, né, cara? Que eles achavam que os cowboys vestidos daquele jeito, tipo Roy Rogers. Aí os caras falam, puta, se você andar por cima na cidade, vão te matar, cara. Aí eles perguntam qual é o teu nome. Ele é Clint Eastwood. Clint Eastwood, achando que vai ser o fodão. É muito Clint bom. Clint Eastwood é o maior covarde de todos. Pô, não, o terceiro é muito bom também, cara. O terceiro é bem legal. É, o foda é a referência no final, que quando atira no Mark McFly, ele tira aquela chapa de ferro. Ah, é, também, igual o filme que do segundo, né? Dele. Não, do primeiro. O Por um Punhado de Dólares. Ah, sim. Ixi, é um alien. O ET tava atrás dele e foi embora. É, Guilherme, e você? Porra, cala a boca, deixa eu continuar essa merda que não termina hoje. E aí, Guilherme, qual é o seu favorito entre os três? Cara, o que eu lembro melhorzinho é do primeiro, meu. Faz um tempão que eu assisti. Mas eu lembro de ter me divertido nos três, cara. E é uma trilogia que é foda, né? Tipo, não tem um filme que é muito, agora, muito pior. Tá falando aí, nem carregou a página. Que página? Tá procurando no Google, né, filho da puta? Não. Eu tô no Facebook. Tá, já falei que eu precisava falar. Você não falou o nome do filme, o burro. Hã? Você tá falando De Volta pro Futuro 3, meu filho. Futuro, cara, que isso? Ah, tá. Só os caras, bicho. Cara, o que vocês fumaram, meu? Podcast zoado, cara. Oi? Muito zoado esse podcast. Tá bom, continuando. E você, Arthur Nazarin, tem algum filme pra... Ah, não. Mas ele já falou, porra. Falei! Quem não falou aí? Vitor, não é tu, Vitor. Agora você, Vitor. Você mesmo. Pô, cara, Exterminador. Exterminador do Futuro. Eu acho uma trilogia clássica, né? Tipo, o primeiro filme é o mediano, o segundo é o fodão e o terceiro é, tipo, termina como uma merda. E é um filme muito foda, cara. Tem várias coisas da hora, tipo... Oi? Não tem mais de três filmes? Ah, mas... Tem, mas até lá também o Alien também tem, né? Mas aí é. Só... É. Só a parte clássica. O 4 é como um spin-off, não tem nada da trama se passando no passado, mostra um pouco do futuro, é tipo quase um spin-off. É. Ah, é que eu não vi o 4, foi mal. É, ficou consagrado como trilogia mesmo. É. Ah, tá. E o 3, olha lá, né? Mesma maldição. Diz um diretor... Ninguém lembra do 3, né, cara? O 3 eu lembro daquela gostosa lá. É, o ele fica pra lá. Sim, gostosa. Termina a trick. Não adianta, o 2 é fodástico, né, cara? Fala gostosa, cara. É interessante ver como que a Sarah Connor lá, cara, no segundo Linda, filme, ela meio que vira. Ela vira um traveco, né? No segundo filme, mano. foi proposital, né? A transformação dela em traveco. É, se ela queria. Ela fala que só queria. Ficar desses pompadona. Dias, eu falei, puta que pariu. É, mas melhor do que ela tava no primeiro, tá? Esse cabelão todo. Nossa, aquilo era anos 80 pra caralho, né, cara? Pô, era muito anos 80 aquilo, cara. A trilha sonora é anos 80 demais, cara. É um filme que visualmente ele tá muito datado, cara, mas ele ainda é foda. O primeiro sim, mas o segundo até hoje. Foi... Mas vocês acham que... Os efeitos especiais do primeiro são bem datados mesmo, que os robôs ainda eram feitos com stop motion. Um cara muito safadão, né, cara? Com a Sari e o moleque lá, que eu sempre esqueço o nome, e o robô stop motion ainda, mas aí faz os efeitos especiais do segundo já melhoram bastante com aquele androide lá que é feito de metal líquido, era T-1000. Ah, o T-1000. Não é T-2000? Albert, é T-2000? Não, sei lá. É T-1000. Mas vocês acham que foi um filme que se tornou uma trilogia ou já cresceu uma trilogia? Não, esse foi se tornando, cara. Esse não foi planejado. Nem o segundo filme foi planejado existir. Não? Não, não o foi. O terceiro já... Eu acho que tem um intervalo de tempo grande pro terceiro. Muito não grande. Nossa, muito grande. 10 anos, cara. O terceiro é de 2002, 2003, por aí. O segundo pro primeiro também tem um intervalo um pouco grande. Ah, não. Tem, é bem grande, eu acho, do segundo primeiro, sim. Tem certeza? Não são uns 3 anos? É tipo 89, não foi no final dos anos 80 e no começo dos anos 90? O segundo? É o primeiro. Primeiro é de 80. Ô, a gente tá na internet e ninguém pesquisa essa merda, né? Tô olhando aqui, cara, 84, 84, 91, a diferença do primeiro pro segundo. Pô, diferença grande. Mais de 6 anos. É. Mais de 8 mil. Agora, quem descobrir a referência que ele falou agora vai ganhar nada. É, vai ganhar um dedo na bunda. Mas se o cara não saber também vai, vai merecer um dedo na bunda. É justo, é justo. Então, Marcelo, já acabou? Todo mundo falou aí? Sim. Fechou? Caramba, todo mundo falou, mas, caralho, são 500 pessoas na sala e todo mundo falou. Caralho. Não, fala aí mais um filme, Marcelo. Ah, é pra eu falar mais um filme? Uhum. Bom, vou falar de um filme que ninguém conhece, que é do Nolan, é o Batman. Vira a bundinha pra mim, vira, Batman. O Batman. Agora. Puta que pariu. Mais um que sofre da maldição do terceiro filme. Cara, eu não vi o terceiro filme. Eu não vi o terceiro filme, mas... Cara, eu não acho que seja tão ruim como o pessoal risca, não, cara. Não vendo o terceiro, olha que merda. Não, acho que... Acho que fazendo uma comparação com as outras trilogias, o Batman ele foi até mais equilibrado, cara. Porque toda a trilogia... É bacaninha até o terceiro, só que tem mais furos que um queijo, o roteiro. Ah, sim. Mas, comparando, tipo, o Homem-Aranha 3, X-Men 3... Tem mais furos que o Batman. Terminator 3, né? O Batman 3, o do Nolan, ele é... Ele tem uma qualidade bem boa, melhor. Cara, comparando os outros términos. Cara, eu sempre achei que o Christopher Nolan estava fazendo uma trilogia sobre a relação entre Bruce Wayne e Batman. E muitos ocorridos em Batman, Cavaleiro das Trevas, corroboraram meus pensamentos. Em Batman Begins, Bruce, congelado no tempo, desde a morte dos pais, construiu Batman graças à Liga das Sombras. É um mito para o poder fazer aquilo que ele, como homem, não poderia. Salvar uma cidade para que essa salvação, de algum jeito, algum dia, voltasse para ele. Velho, aí, Elis, manda um corto mode off, cara, agora. É, agora você vai arranjar uma vida, tipo João Batista, né? Bom, não, eu achei o Batman até o segundo filme legalzinho, mas o terceiro achei um cocô também. Na verdade, toda a trilogia é assim. Até o segundo filme eu acho que é bom, mas o terceiro eu acho uma bosta. Eu não gostei do Batman Begins, eu não achei bom. Sim, me crucifique, mas não acho bom. Eu passei a encarar melhor o Batman Begins depois do segundo, que o segundo realmente é foda. Aí eu passei a olhar o Batman Begins com um pouco mais de carinho, né? Mas pra mim o segundo é muito foda, cara. E o terceiro, pelo que eu vejo o pessoal criticando, o pessoal critica muito também porque o pessoal queria o Coringa de novo no filme, o pessoal fica puto. Sou fã de HQ, né, que critica. Porque o povão sai feliz com qualquer coisa, né? Mas o pessoal de HQ que critica... Isso é verdade. O público, assim, médio, né, digamos assim, sai feliz. Sai satisfeito pra caralho. Aí a gente que fica procurando defeito aí no Batman. Cara, então, aí o público de HQ eu vejo reclamando assim, ai, mas o Batman, tudo bem, tem furos de roteiro, beleza. Ah, mas não sei o que lá, o Batman, Bruce Wayne deixou de ser Batman, agora o Robin vai virar o Batman. O pessoal fica com essa coisa, fica meio lembrado com isso, né? Porra. Deixa o Batman, Bruce Wayne viver em paz e vai caçar o que fazer da vida, né? Ô, Sigui. Eu? O que tu achou do último filme do Batman? Eu não vi. Desgraçado, mas, em todo lugar que ele comeu. Porque, você não viu porque você achou que ia ser uma bosta ou porque, foda-se, não vou ver. Não, mano, eu sou horrível pra ver filme, cara. É, pra você ter noção, eu não vi o Homem de Ferro 1 e o 2 ainda. Caralho. Mas, cara, eu também não vi o Homem de Ferro 1 e você já assistiu logo agora? Eu sou o maior marvequinho do mundo, quase, cara. É, eu sou mó lixo. Desgraçado, cara, tudo que ele vai comentar, ele bota que o... Que qualquer coisa é maior que o Batman o último. É verdade. Desgraçado, né, cara? Eu tô com o Capitão América, assim, pra ver metade do Capitão América, assim, o final. Não vi até hoje. Mesma coisa com a Aranha. E não é nem porque eu tava achando ruim. Não, cara, eu não consigo assistir filme, cara. Se eu parar pra assistir, assim, eu nunca mais vou. Uma pergunta, vocês perceberam que os filmes de hoje em dia que são trilogia, eles meio que são feitos pra ser trilogia, né? E os filmes de antigamente eles acabam se tornando trilogia, isso é meio que fica um pouco claro. Vocês acham que isso acaba prejudicando na história? Acho que sim, ele prolonga demais, tá ligado? Podia acabar em dois filmes, três fica muita enrolação, eu acho. É, porque daí o filme eles deixam muitas pontas soltas pra resolver nos outros filmes, né? Isso acaba prejudicando, eu também acho isso. É verdade. Por um lado, você melhora o planejamento do negócio todo, né? Você tem uma história que você, tipo, você planeja, quero que a história tenha começo, meio e fim. Você não tem que ficar inventando soluções mirabolantes, que nem fizeram o Terminator 3, por exemplo, né? Sim. Mas, por outro lado, realmente, você tem esse esgotamento, né, do negócio. Vocês viram o Hobbit? Vimos. Eu vi. Sim, eu vi. O que vocês acham de ser três filmes, velho? Eu acho que dois já ficaria bem tranquilo. Safadeza, cara. Eu também. Cara, você lembra que no outro podcast eu fiquei falando que tava na dúvida, né, cara? Que três filmes, que ia enrolar muito. Mas sabe que eu tô botando um pouco mais de fé, cara. Vai ter enrolação? Vai ter muita enrolação, cara. Mas agora dá pra imaginar onde é que as coisas terminam. O filme tem 2 horas e 40. Em 2 horas e 40 você lê quase metade do livro, você passa daquilo. Pois é, então. Você lendo o livro, você passa daquela parte da história muito mais rápido do que o filme chega. Você vê de tanto dinheiro. Verdade. É que eu não sei, né? Eu acho que o Peter Jackson, ele quis fazer uma ligação entre o Hobbit e os filmes do Senhor dos Anéis, né? Acho que até pro público que não manja muito, sei lá porque que ele fez essa bosta. Ah, cara, ele quis encher o cu. Ele quis encher linguiça, né? Quis encher o cu de dinheiro. Ele tinha muita linguiça pra encher, cara. Isso é verdade. É o cu de dinheiro, né? Mas serviu mesmo pra isso que você falou. Ele, pro pessoal que. Ah, é do mesmo filme. Tinha muita gente que não ia sacar, cara. Muita gente foi ver o Senhor dos Anéis 4. Não é Senhor dos Anéis 4. É Roberto. O Roberto. Cara, no Brasil podia ser vendido como no Senhor dos Anéis 4, hein? Se fosse nos anos 80, rolava fácil. Facilmente, cara, é tranquilo. Tipo, eu ia vender como Hobbit Episódio 1. E aí os outros iam passar a ser o 4, 5, 6. Ah, é. Que em meados dos anos 70 e 80 tinha planejado o filme do Senhor dos Anéis. Ah, é, verdade. Você viu aquele do Senhor dos Anéis que ia ter os Beatles? Puta que pariu, achei que ia ser uma merda esse troço, hein? E teria o Leonard Nimoy como Aragorn. Puta que pariu, velho. Ia ficar muito bom, hein? Não, só que o Leonard Nimoy, para quem não conhece, para quem vive em uma caverna, é o Dr. Spock de Star Trek. Para quem vive doutor, é senhor Spock, doutor é o McCoy. Edita, por favor, pareceu muito bom. 60, 70, a balada do Bilbo Bolseiro. Que... Pô, essa música o Vitor vai botar de fundo agora. Você imagina o William Shatner dançando, cantando com o Bill Gunther. Não, mano, a música mais foda envolvendo qualquer universo de Senhor dos Anéis é a They Take the Hobbits to Isengard, mano. Nossa, cara. É a melhor de todas, cara. Ah, cara, mas a... Quarto, tá cantando tomando banho. Oh, foi o melhor papel do Legolas, cara, na moral. Foi o único papel bom até hoje do... Do Orlando Bloom, né? Pode crer. É o Legolas, um cara que tem umas 20 frases durante o filme todo. Aí, ó, mandei o link do vídeo pra galera. 10 horas, cara. É o fobiado. Cara, eu nunca consegui mais ver o segundo filme. Quando o Legolas solta aquela frase, assim, eu já acho que vai começar a remixar e continuar. Mano, não dá, cara. Eu vejo isso. Se eu tô em casa, eu paro e vou procurar no YouTube, mano. Falando ainda, sobre o filme que nunca aconteceu, O Senhor dos Anéis, anos 70, 80, um roteirista, se não me engano, era... Peraí, deixa eu pesquisar essa merda. Porra, é bom, né? O cara, ajuda um pouco. Que a formação precisa. Se eu não me engano, o roteiro tava sendo escrito pelo John Boorman, que é tipo um roteirista inglês. É. O projeto tava, o orçamento tava muito alto e o John Boorman pulou fora, cancelou o roteiro. E então, como ele tava de folga, ele fez talvez o filme mais famoso, Zardoz. Alguém se lembra? Zardoz, com o Connery. Puta que pariu, esse filme é muito horrível, cara. Agora você imagina você ficar olhando o Sean Connery durante 20 e poucos minutos com aquela. Com o biquíni do Borat. Cara, agora que tu falou, eu já visualizei que filme é esse agora. É, esse mesmo, esse que você tá pensando aí é o Zardoz. Caralho, não, eu não vou nem abrir essa imagem. Tá bom. Agora vamos continuar, pelo amor de Deus. Nossa, que isso, mano. Agora viu. E essas botas que você... Caralho. Acabou, bicho. Ele tá, se não fosse assustador o suficiente, ele tá segurando um revólver, cara. Ah, quem é esse maluco aí, cara? Sean Connery, cara. Caralho. É, mano, baixa renda é uma merda, né, cara? O cara que você tá na fudido de dinheiro, aceita... Se você achou o especialista uma merda... Quê? Ixi. Quero o filme do Sean Connery com a Susan. Foda-se, continue. Qual é o filme do Sean Connery que passou? O filme é tão ruim que ele não consegue nem terminar a frase. Mas qual é o filme que foi? Tá bom, vamos continuar aqui nessa porra. E você, Zuist, fala mais alguma trilogia aí, alguma coisa legal? Legal? Não vou falar trilogia legal. Vou falar uma horrível. Boa! Que é do Highlander. Ah, puta que pariu. legal não merece. Highlander. Mas não teve só um filme, cara. Não. É, teve um consciente. No modo subconsciente foi um filme só. Intelectualmente eu sei que foram três. Mas o 2, aliás, tem o Sean Connery de novo. Tem o Sean Connery de novo. E. Cara, o Sean Connery ia fazer qualquer merda, né, cara? Fez Zardoz, fez Alien Extraordinário, fez... Dá pra ver, né, cara. Tudo e Highlander... Fudeu no 2, né, cara? Highlander, aliás, vai ter um remake. Nossa. Ah, é? Vai. Quem vai ser o Highlander? Mano. Isso será o Ryan Reynolds. Ah, caralho. Queridinho da América, mano. Ryan Reynolds. Ryan Reynolds. Pô, é sério que vocês não sabiam isso, cara? Eu sabia disso já faz anos já. Caralho, que merda. Parabéns, campeão. Obrigado. Parabéns. Highlander do Ryan Reynolds. Você é um perdedor. Pô, mas o Highlander do Ryan Reynolds vai ser melhor que a trilogia do Nolan no Batman, cara. Certeza. Ah, vai. Highlander 2 é melhor que a trilogia do Nolan. Caralho, meu. Cara, aquele filme não dá, meu. Puta merda, é muito ruim. Eu nunca vi um filme que esforçou tanto pra destruir o primeiro filme. Nenhum. Mas eu... Todos os aspectos do primeiro filme e transou com a mãe do na frente dele, cara, sabe? I know, right? Ah, e agora vai ter isso. Eita, eu achava bateu, que agora vamos... Podia ser um besteirão, né, cara? Botar o prego no cachorro, cara. É, sim. Você tinha esperança que Highlander sobreviveria. Ele morreu. Mas por que vocês acham que teve essa decadência de qualidade aí pro segundo e terceiro filme? Porque eles quiseram explicar tudo. Não é do segundo e terceiro, Vitor. É do segundo. É que eu falei errado, eu tô meio bêbado, mas... Eles quiseram explicar tudo. Quiseram explicar de onde vieram os Highlanders, que eles são alienígenas. Ah, é isso, fode. E aí trouxeram o Ramiro de volta com a Macumba lá. No futuro distópico do cu do padre. O cu do Dada. Camada de ozônio fudido. Cara, camada de ozônio fudido. É, ele tem uma mensagem ecológica nesse Highlander 2, né? É, tem. Pra piorar tudo, ele tem uma mensagem ecológica. Nenhum filme ecológico é bom. Cara, é muito ruim. Ah, não dá. Eu tô tentando lembrar uma parte boa do Highlander 2, mas eu não consigo. Não. Fala uma parte boa do Highlander 1, pelo menos. A parte que acaba, cara. É boa. A parte que acaba é boa. As lutas, cara, as lutas entre as multidões são legais pra caramba, cara. É que assim... Foi a primeira vez que eu tinha visto aquelas lutas, assim, com 1 milhão de caras. Eu não tinha visto antes esse tipo de batalha, assim. Eu não assisti Highlander há muito tempo atrás. Eu fui tentar assistir hoje em dia. E eu não consegui, cara. Eu não consegui, tipo, os efeitos, eles estavam muito... É, não, os efeitos especiais ficaram muito ruins. Ah, sim, não dá pra... Envelheceu mal, né? Envelheceu mal. É, eu quis assistir esses dias, eu não consegui. Já era um filme B, Highlander, né, cara? Já nasceu com um filme B, na verdade, né? Então, não tinha orçamento. Falando em filmes B, outra trilogia que a gente pode falar é Evil Dead. Do caralho, mano. Evil Dead é bom. É, o terceiro, se você pensar num filme de comédia, ele é legal. O terceiro foi feito como comédia, cara. Não, eles não pensaram em levar a sério aquele filme. É, então, não levaram nada a sério. O terceiro é muito engraçado. É, se tornou o que é o Chuck, o boneco assassino, né, cara? Ah, também. É um filme que era pra assustar e acabou virando zoeira total. Virou uma galhofa total. Vocês chegaram a ver o último, aquele, o filho de Chuck? Ah, eu assisti, cara, que ele é todo viadinho e tá? tal. Cara, eu dei muito risada. Cara, eu dei muita risada. Eu parei na noiva de Chuck, cara. Ah, cara, eu parei na noiva também. Eu achei que era o último até. Não, teve o filho é muito engraçado. Não, mostra o Chuck se masturbando, tá ligado? É muito bizarro. Mas a noiva já era bizarra. Taça, cara. Então, eles estavam metendo. Eles aparecem metendo no motel, né, cara? É. É muito bizarro. Mas no, cara, no 2 é muito engraçado a mulher lá dele, lá querendo se redimir, querendo ser uma boa mãe lá, e começa a ligar pras vítimas dos assassinatos dela pra pedir desculpa. Fazendo aquele espaço tipo de alcoolismo, assim, sabe? É muito engraçado. Assassinos, cara. Anônimos, né, cara? Hoje eu estou há 20 dias sem matar ninguém. Ela fica o filme todo soltando umas frases assim. É porque minha mãe sempre dizia que não sei o que. Daqui a pouco ela, minha mãe sempre dizia não sei o que. Aí tem uma hora que o Chuck se irrita assim. Para de falar nessa véia que eu já matei ela faz um tempão já. É muito louco. Porque lá foi pro lado comédia total, né? Não respeitaram mais nada. Ligaram foda-se. É, e os primeiros ainda são minha memória de criança que eu tinha medo de ver por causa do. Nossa, cara, o primeiro filme ele tenta colocar medo mesmo. É que acaba sendo bizarro, né, cara? Tipo, a porra do boneco querendo te matar, então... Que mata todo mundo. É, e consegue matar as pessoas. Então ele acaba se tornando bizarro, mas a intenção dele era ser... Assustador, né, cara? Mas se você for rever os mais antigos, é meio... Meio foda, cara. Assim, meio foda no sentido ruim também. Que... Assim, mano. Pô, na época, né, meu? O cara... Tem gente que tem medo do Chuck até hoje, cara. Vocês que são mais velhos, assim. Vocês tinham aquele boneco do Fofão que falava que tinha. Fofão, eu ia dizer o Fofão que tinha um punhal. Minha prima tinha, cara. Minha prima tinha um boneco do Fofão, cara. Eu confundi ele com ela uma vez. Porra, não quero conhecer essa sua prima. Cara, eu entrei no quarto dela, fiquei mó tempão falando. Eu olhei pra trás assim, olhei de canto de olho e percebi que era o boneco, não era ela, cara. Caraca, sua prima é gata mesmo, hein, velho. Esquizofrênico. Porque não tirou a cabeça do boneco. É que ela não respondeu, né, cara. Se eu tivesse respondido aí, que ia ser foda. Nossa, o boneco tirando a cabeça e falando com você, que bizarro. Mas tem muita gente que tem medo desse filme ainda, cara, do Chuck. Ah, cara, mas é que não reviram, eu só revei esse filme. Tem que rever, mas meio que não. É muito galhofa, né? Não passou pela prova do tempo, cara. Esse filme, não. Mas na época eu lembro que era. É, um filme de terror de criança, né, cara? Se você é criança, você tem boneco, você vai ficar com medo daquela porra quando você for dormir. Tocar fogo nos bonecos. O boneco Fofão tinha uma faca dentro, né, cara? É, eu ia dizer, tem um punhal, né? Tinha um punhal dentro. Vocês não viram que tá pra sair mais um filme do Chuck? Tá? Vai ser o quê do Chuck? Reboot. Maldição. Chuck. Reboot do Chuck? Não, não vai ser reboot. Eles vão ignorar o filme, o terceiro filme, o final do terceiro filme, e vão fazer uma continuação do segundo. Realidade alternativa. Isso. Mas vai ser pra assustar mesmo ou vai ser bizarro como os outros? Não, vai ser bizarro. Vai ser o diretor do. Na verdade, não o diretor, mas o criador do primeiro e do segundo filme. Ah, então vai ser mais sério. Entre aspas. Não tem como ser sério. Tem um potencial, então. O outro remake que vai sair agora é o do Evil Dead mesmo, né? Não é o Bruce Campbell que vai dirigir esse aí, esse filme? Não, na verdade, o Bruce Campbell ia fazer uma ponta no filme, mas ele não ia dirigir, não. Ele só ia aparecer no filme. Beleza, mas desculpa cortar, mas o podcast não é sobre remake, é sobre trilogias. Então vamos continuar essa porra agora, vai. É porque Evil Dead não é trilogia, né? Evil Dead é um filme só, né? Ah, mas vocês estão falando... Ô, filho da puta, vocês estão falando de remake agora, não é de trilogia. Vai se fuder, vai. Mas é remake de uma trilogia, porra. É, e o segundo filme do Evil Dead não é um remake do primeiro, né, ô filho da puta? É o remake. É que houve problemas com a produtora e eles tiveram que refazer todo o filme. O segundo, e saiu o remake. Exato. Que bonito, que bonito. E você, Alixis, fale mais uma trilogia aí. Já perguntei pra você? Segunda vez, né? Tá certo, então vai, continua. Olha que pau no cu. É a trilogia do Duro de Matar. Putz, cara. Puta, sim, cara. Duro de Matar. Passamos com o de Natal. Ah, do trilogia? Ah, não, eu pensei em Máquina Mortífera, porra. Tô louco. Puta, não, Duro de Matar. Não, mas na verdade o Duro de Matar também é legal. Fala o de Matar, só três por vez, por favor. Na verdade o Duro de Matar é pra ser o quarto filme do Máquina Mortífera, mas acabou não sendo. Ele era pra ser continuação do Comando pra Matar. Sério? Primeiro, sim. É baseado no... Eles ofereceram pro Schwarzenegger, Schwarzenegger disse não. Aí ofereceram pro Bruce Willis, tava saindo daquela série lá, Gato e o Rato, né? Gato e o Rato. Aí ele aceitou, por isso que tem o mesmo nome dos personagens, né? John McClane, John Matrix. Olha, rapaz. Que legal. Que bonito isso. Que deu dó. Que bonito. Então, o melhor filme de Natal de todos os tempos é Duro de Matar. Com certeza, cara. Melhor que o Minagre na Rua 37, melhor que o Grinch. É o melhor filme de Natal. Foi no espírito do Natal, Duro de Matar. Aí um que eu revi há pouco tempo e continua foda. Eu vejo toda vez que passa, cara. E eu sei que passa uma vez por semana. Em algum canal passa e eu vejo de novo. SBT. Qualquer canal. Passa no TNT, passa na Fox, passa no SBT, passa no... Não sei aonde, eu fico revezando. Acaba num, passa pra onde. E tá, e esse aí sofre a maldição do terceiro? Não, acho que não. Não. O terceiro não é tão bom quanto o segundo e o primeiro que é o mais foda de todos, mas ele é bom ainda, cara. Eu gosto do terceiro. E também tem um quarto filme. É. O que você falou, Arthur? Não deu pra entender. Que Duro de Matar tem um quarto filme. Tem. Quarto filme. Tem um quatro filme, é foda. Quatro filmes. Mas o quarto é mais fraquinho também. Não, o quarto é legal até. É bacana. Ali, o Duro de Matar vai virar uma... Sextologia? Não sei como é que chama. Ainda não, quintologia por enquanto. Sim, sim, agora vai vir o quinto, mas com certeza eles vão querer fazer um mais um pra fechar seis, né, cara? É sensologia. Sensologia. Sexologia. Sexologia. Ui. Mas então, Duro de Matar foi feito... Também, né, esses filmes antigos são todos assim, né? Eles acabam se tornando trilogia, eles não são feitos trilogias, né? Não tinha muito isso, né, naquela época. Os caras faziam... Se dá, fazia... É, faz o... Fazia sucesso. É, faz o primeiro, se... vê se desceu tudo, cara. Olha, viu? Às vezes parece que ele tá no meio do... Também dos dinossauros, assim, que eles ouçam... Eu acho que não desceu mesmo. Jurassic Park também é trilogia. Falou de dinossauro, né? É, Zwist, fala aí você mais uma trilogia. Jurassic Park? Ou não, você já falou? Ah, eu já falei, gente. Ah, droga. Falei do Highlander. É. E você, Evandro? Fala mais uma trilogia aí. Indiana Jones. Boa. Eu falei o outro de Jutônia. Indiana Jones é muito bom, cara. Tá? Aquele filme também, que onde tá passando, o cara para pra ver. E o terceiro é bom também, tá? O terceiro é bom, cara. Porra. Eu gosto muito do terceiro, cara. Eu acho muito bom que tem o pai dele. Daí é o Sean Connery. E o Sean Connery de novo. Daí é o Sean Connery batendo com o cartão mais uma vez. Será que ele era o Samuel Jackson da época? Nossa, é verdade, cara. Samurai Jackson. Samurai Jackson. Que porra, não. Ele foi o filho do Samurai Jack do cartoon, é tipo. Não, Samurai Jackson, ele foi um dos criadores do Black Samurai, cara. Ah, é, o Black Samurai. Ele é dublador, não é? Ele é Afro Samurai, não é? Isso. Afro Samurai. Afro Samurai. Todo mundo vai falar agora Afro Samurai. Afro Samurai. Cada um fala uma vez Samurai. Afro Samurai. Samurai Jackson. Mas qual você falou, Evandro? Eu esqueci já. Olha aí. Bom, essa cara parece que tá todo mundo maconhado. Para com essa porra, hein? Para com essa porra desses culaços, tá? Cara, todo mundo... Cocainado. Tá uma bagunça. Não, Indiana Jones, cara. Indiana Jones. É Indiana Jones, né, cara? Pô, cara, filme Indiana Jones, velho. É Indiana Jones. Indiana Jones é filme de aventura, ação... Não é aquele suspense. Que é inspirado na Lara Croft? Né? É, sim. Jonah Jones, né? E Chicote. O Jonah Jones, você não sabe, cara. É explorador, vai. Se mete nos... em altas confusões. Com o chicote do barulho. Lutando contra o navio, tava muito louco. Não, o quarto filme não conta, pelo amor de Deus. Ah, cara, o quarto filme eu sofro aquele mal assim de tu gostar do personagem e eu quero tentar que o filme seja bom, sabe? Mas não dá. O quarto, é verdade, o quarto é muito ruim. Você dá muita chance pro quarto filme por causa do Indiana Jones, cara. Pois é, cara, porque os outros são foda, o personagem é foda, meu. Daí... os caras metem aquele filho idiota dele com aquele... o cheiro do Mabufo. A única parte boa foi quando ele, tipo, ele dá uma sacaneada dele no final do filme, né? Ah, tira o chapéu da mão dele, não dá essa merda. Tira o chapéu da mão dele. Ah, aquilo eu achei sensacional. Essa merda aqui não vai ser. É, não, não é a sua vez não, moleque. Vai, fuder. Não, pra variar, eu nem vi o filme, cara. Caralho, que Guilherme tá foda. Você já assistiu Curtindo a Vida Adoidado, né, Zé? Ô, meu, eu espero que sim, senão vai ser foda, né? A gente vai revogar. Oh yeah. Ô, posso falar? Fala aí. Ah, beleza. Eu posso fugir de filme, né? Pode. Eu pensei na melhor trilogia que eu li, cara. Que é a trilogia de 5 livros, que por acaso são 6 agora, né? O Guia, ah, cara. Muito fudido. Guia. Sim. Guia do Mochileiro das Galáxias. Uma trilogia de 5 livros, eles mesmos admitem isso. É muito caralho. Tá na propaganda do livro. Agora são 6, tá ligado, né? Que tá sendo escrito. Ou foi escrito, não sei se não, já saiu. Já saiu, cara. Do Brasil já tá rolando? Eu nem tô sabendo. Uma vez eu vi assim, mas fiquei meio assim de comprar. Pô, não é o Douglas Adams, né, cara? Daí o cara fica meio assim. Cara, eu nunca li esse livro, cara. Pô, meu, devia ler. Não, eu tenho uma vontade do cacete de ler, mas eu não acho pra comprar essa porra. Ah, meu, Submarino, você paga R$2, cara. Baratinho, cara. R$14 todos os livros. Você paga R$2 nos 5 e os caras ainda te dão um adesivo de brinde, velho. Cara, no Submarino é muito barato, cara. A gente tem um bonequinho no McDonald's. É, pode crer. É, cara, é muito barato os livros do Guia. Pois é, eu encontrei, eu passei numa livraria dia desses, tava. E tinha um restaurante no Fim do Universo jogado lá na revista da Cars. Porra, que foda, hein, cara? Tava jogado lá mesmo? Que filho da puta, você, Alice. Ô, você não perdoa uma, cara. Tá zoando o cara desde o começo. O cara não falou um A pra você, cara. Você é escroto mesmo. Só que o áudio dele é uma merda, cara. Não, Arthur, pode xingar ele. Você não falou nada, cara. Xinga, filho da puta. Eu falei, caramba. Não, manda ele tomar no cu. Deixa o cara, porra. Deixa ele falar aí, caralho. Ô, Alice, vai se foder, cara. Epa! Vai, aproveitando essa revolta. Vai seguir, prossegue. É, aproveitando a revolta do Arthur, diga aí mais uma trilogia que você já fez, vai. Quem? Eu? É, Arthur, você. Ah, é? Não tô. Aqui não tem manhã. Se tiver que mijar, eu tenho que pegar uma garrafinha de água. Ah, não viu, porra. Tá. Sei lá. Quê? Robocop. Eu lembro do primeiro, cara. Dos outros eu não me lembro, não. O segundo era aquele que tinha o outro Robocop, Robocop 2, né? Isso, tinha o literalmente Robocop falando, 2, tinha o Robocop 2. Acho que era dirigido pelo... Overhoven, o primeiro filme, né? Eu esqueci de novo, porra do mundo. Mas o terceiro, cara, o terceiro, eu não faço ideia do que é o terceiro, cara. Eu acho que foi aquele. Foi escrito pelo Frank Miller. É, pois é. Tem referências junguianas. Referências junguianas no filme todo. O terceiro filme é uma bosta. Esse é a maldição do terceiro filme com muita força, cara. Era muito tosco a parte que o Robocop chega na igreja, dá pra ver o sapato do cara. Nossa. Não, é porque aí ele cria um Robocop ser humano, a alma do mito. O homem, a criança, que queriam ter uma família, sabe? Ele nos brindou com um final inesquecível. Cagou bonito. Pros fãs do cinema e... É, exatamente. E o primeiro que levou essa fera... Puta que pariu, vai tomar no cu. Mas tem nego que vai levar isso a sério. Eu acreditei, tá bom? Eu acho bonito. Todas essas referências a Jung, a Nietzsche, a todos os pensadores alemães clássicos e vão se fuder todos eles, tá? Ele é um gênio. Mas... Pô, mas prosseguindo aqui, uma trilogia que eu acho foda é a trilogia clássica do Star Wars, né, cara? Porra, não sei como vocês vão falar disso até hoje. Ai, que burro, dá zero pra ele. Até agora. Até hoje. Eu falei muitas vezes isso. Até hoje, cara. Eu ignorei minha vida toda. Até esse momento, Vitor. Foi mais um filme que se tornou uma trilogia, ficou fechadinha mesmo, achei muito legal e não era trilogia no começo, né? Acabou se tornando uma. Não era? Não. Se for ver, termina direitinho, cara. Nunca pensei sobre isso, acho que quando eu nasci já tinha 3. É, já tinha os 3. É, a maioria da que tá aqui já nasceu já com a trilogia inteira, né? Ah, sim. Pois é. Não, mas... Tá, foda-se. Que? Que porra falando. O cara apareceu só pra xingar a gente, cara. Não, foda-se. Que puteiro. Pô, cara, realmente aqui o Retorno de Jedi é um ano antes de eu nascer, cara. Quando eu nasci já tinha os 3 meses. Por isso que eu nunca vi, sempre vi como trilogia mesmo, cara. Não, mas se for olhar, tipo, o sexto filme. É o sexto filme, porra. O Retorno de Jedi, ele teve. Ok, ok! Então não. Ah, foda, vai. Nova Esperança. É, a Nova Esperança ela termina certinho, cara. Tipo, ele vai lá, ele acaba com o Darth Vader, tá todo mundo feliz, destruiu a Estrela da Morte. Tá certo, foda-se, não tem... Recebe as medalhas no final, né? Recebe as medalhas no final. É. Menos o Chewbacca, você vê que sacanagem, né? Uma medalha pro Chewbacca. Vocês viram aquela foto lá do cachorro que é a cara do Chewbacca? Queria aquele cachorro, cara. Ah, aquele do carro, né? Aquele... Nossa, muito boa, cara. Eu ia dirigir com aquele cachorro do meu lado no carro, cara. Imagina, eu copiloto. Eu ia ser o cara mais foda e mais nerd de todos, cara. Nunca ia comer ninguém. É, por aí. Não que fosse algo que já não acontecesse, mas... Com certeza. Não que eu coma muita gente agora, né? Mas ia comer menos, né, cara? Ia ficar negativo, é, né? Ia poder pelo menos comer o cachorro. Pô, mas se comer menos gente ficar negativo, ele vai ser comido então, cara. É, esse que é a lógica, né? Me explica essa porra! Caracas, aí é foda. Eu desaprovo o seu uso de lógica. O seu uso de lógica não obedece às regras. Diz isso pro cachorro, caralho. Bom, e a segunda trilogia Star Wars? Quem gosta? O Change deve gostar, cara. O Change presente. O Change do presente deve gostar pra cacete, cara. Mas o que o Tio do futuro gosta, então? Você? Pergunta pra ele? Cara, eu não desgosto dessa nova trilogia, assim, mas não acho que tão... Não, tem gente até que igual que acha que Ameaça Fantasma é o melhor capítulo. Tô certo. Não. Tem gente que acha isso? Eu conheço gente. Vai embora do Américo, filha de uma puta! Cara, é um dos poucos filmes que eu vejo que é tipo, o primeiro filme é, tipo, ruim. O segundo filme, na trilogia nova, né? É muito, muito ruim. E o terceiro filme, ele é só ruim, ele né? É assistível. É assistível. É um filme básico, dá pra assistir suavemente. Ah, mas as lutas estão do caralho, cara. Ah, sem dúvida, né? É, na parte de ação, eu só fiquei puta vida que não tem muita luta de nave nessa trilogia, praticamente, né? É, tem aquela palhaçada lá do Anakin na nave do... Não tem. Não tá na sua cronologia de Star Wars. Tá na minha cronologia. Pessoal, e o Jar Jar é gostado, batalha, as lutas não tem como o cara dizer. É legal, né, cara? Ver os Jedi em ação, mas em questão de história, assim, é muito fraco. Né? É, os Jedi em ação eles se tornam mais, tipo, interessantes de assistir e, tipo, batalha de nave e acabaram ficando todas uma bosta, né? Não tem uma batalha assim foda, assim, tipo, puta que pariu. Não tem, cara. Não tem. Aquela corrida assim, da morte, a batalha do jogo. Tá matando um porco, cara, isso aí? A Jess tá na casa do Guilherme, só faz. É, a Jess tá por lá. Do que vocês estão falando aí? Ah, eu mudei! Ai, eu roubei o bloco! O que é? Foda-se! Tô vendo o Arthur pegando o bloco. Essa puta é muito zoada, vamos continuar. Que filha da puta, né? Continuando, gente. É, cara, tá muito zoado! Pera aí. Caralho, fala baixo, porra. Mas eu tô falando baixo. Ele tá cobrindo o microfone com a mão, é isso mesmo? Eu tô falando baixo. Ah lá, agora ele cobriu o microfone com a mão. Então, pessoal, mais uma rodada baixa. Baixa não, porra. Uma rodada rápida. Marcelo Santos, diga mais alguma trilogia de livro, de filme, qualquer porra. Tenta variar, fala de livro agora, porra. Vai. Então, Switch, fala. Cara, ignorou, não. Eu não tô ouvindo ninguém direito. Fala uma trilogia aí de livro, cara, que você conheça. Tô ouvindo ninguém direito. Não tem jeito, não. Escreve aí pra ele. Aí eu vou ler. Eu não leio o livro. Ah, tá. Pode ser filme, pode ser, então. Filme. Eu não leio livro nenhum, cara. De quadrinho. Uma trilogia de, sei lá, de iogurte. Não sei. De iogurte, velho. Fala de filme, então. Bom, de filme, tem o Corra que a Polícia Vem Aí, cara, que é foda, né? Filha da puta, ia falar isso. Mas é só tão rosa. Depois eu não sei se tem um assunto aí que eu tenho que sair. Mesmo. Então, beleza. A gente se fala. Falou, Marcelo. Só pode. É, e você, Zuiz? Vai pra cala a boca. E você, Zuiz? Fala mais. É, então eu vou completar o pensamento dele, cara, com cor que eu percebi aí. Boa, bonito. Eu adoro isso. Eu adoro essa trilha. Cara, eu tento. Todos os moleques que eu vejo que é muito, muito novo assim, eu tento falar, tem que assistir essa porra. Porque não passa mais na TV, né? Não passa. Eu comentei, a gente comentou no de Sessão da Tarde, no podcast de Sessão da Tarde. Mas passa mais. Passa no Corujão, sim, porra. Eu ouvi esses tempos atrás. Porra, o cara fica acordado. Ah, mas eu tô falando de Sessão da Tarde, cara. É, mas, porra, passa no Corujão, os moleques que vai pra escola não conseguem assistir. E isso é importante pra caralho pra gente assistir esse filme. Não, mas se você é um moleque e você quer bater punheta. Modo caráter. Que filho da. Ou assisti muito Corujão quando eu era mais jovem, cara. Só que. Internet. Ah, mas a gente esperava. Tá jogando dado aí. Sexta-feira à noite a gente sempre esperava, cara. Sexta sexy. Foi o Sexta sexy, claro. Como, né? Passava a morte do demônio. Não, como é que é o. A lenda do demônio. A lenda do demônio. Mas, ô, cara, quando a polícia vem aí, moda o caráter, né? Moda. E esse não sofreu com o da maldição dos três filmes, cara. Ainda que o terceiro não seja tão bom quanto os outros, ele é tão bom quanto. É melhor qualquer comédia que tá saindo ultimamente, cara. É porque depois agora, tá, quando virou modinha fazer esse tipo de comédia, ficou uma bosta, né, cara? Ah, mas sabe que o problema não é esse tipo de comédia. O problema é que essas comédias atuais, tipo, os Espartalhões, o Molusco, essas coisas, eles parodiam cenas específicas de filmes. Isso, fica aquele recorte o filme todo, né, cara? É um recorte em cima de outro, tirando sarro de uma cara de filme. E esses clássicos, eles parodiavam os clichês, o gênero. Né? O gênero. Sim, esse aí, também tinha o... Apertinho. O Charlie Sheen, o... Top Gang. O Top Gang ainda parodiava algumas cenas, cara, mas ainda assim, no geral... É, mas era geralmente filme de ação. Aperte cintos que o piloto sumiu... Sim, bom. O Leslie Nielsen. A carreira de comediante dele. Quase todos os filmes de sucesso do Leslie Nielsen, ele é desse gênero, né? De filme que zoa com gênero. Só desse gênero, acho que ele faz. Não, ele tentou fazer uns filmes sérios no começo de carreira, mas acabou não emplacando. Mas não dá, tentou, né, cara? Não dá. Ele fez o planeta proibido e tudo mais. É. Mas tu olha pra ele, cara. O cara como tá risado, cara. Né, cara? Ele fez o primeiro Poseidon lá, o primeiro A Ilha de Poseidon. Só que realmente não dá pra levar ele a sério, cara. Não tem como, cara. Não tem como. Tu só lembra dos filmes e já começa a dar risada. Então, vamos lá, deixa eu dar... Pô, você sabe que é inspirado numa série de TV, né? É, o Police Squad, né? Não. Police Squad, cara. Puta, essa série também é foda pra caralho, cara. Sofreu aquele problema do pessoal não entender as piadas, né? Os produtores, e aí cancelaram a porra da série. Pois é, mas era mesmo esquema do filme, né? Mas é porque tava muito... Essas piadas assim, sem noção. Ó, sem querer ser muito pedante, cara, era uma série que tava muito à frente do tempo dela, cara. Era um humor que, pro começo, final dos 70, assim, começo dos 80, ninguém entendia, cara. Sim. Hoje em dia é firmeza, cara. Mas naquela época era muito diferente aquele humor, pra aquela época. O pessoal tava acostumado com humor tipo... Sei lá. Ô filho da puta! Desliga o microfone, cara. Desculpa. Assim. Quem tá atacando sexualmente o microfone? É, tá gemendo aí no microfone, vai se fuder. Eu acho que era o Arthur. O Arthur foi embora? Filho da puta, né? É, o Arthur foi embora. Então, o engraçadinho da noite, Alix Flix, faz mais uma trilogia aí. Flix. A trilogia do Missão Impossível. Também é bom, esqueci, cara. É foda. O primeiro filme foi bacaninho, o segundo eu achei que foi um dos melhores. O terceiro foi bundinha. Ah, muito demais. A melhor coisa do Missão Impossível é a Limp Bizkit na trilha sonora, cara. Na moral. Por que você falou que era o Tom Cruise? Viado! Oi! Não, o Marcelo nem o Bruno estão aqui pra falar isso. É, o Arthur já saiu, cara. Ah, então tá certo. Quem? Então o segmento homossexual do... Arthur, você tá aí? Pode ser pra encerrar. Arthur? Eu tô! O que você acha do Tom Cruise, Arthur? Muito bonito, né? Cara, da onde que o Arthur tava gravando, cara? Cara, ele tava dentro do banheiro mesmo, cara. Era na bordinha do cu do Dadá, cara, certeza. É a paixão. E você, Guilherme? Diga aí o último. Cala a boca. Fala aí você, a última trilogia. Já foi Senhor dos Anéis? Não. Então, vai ser Senhor dos Anéis. Chega e fala, já foi Senhor dos Anéis? Ah, então agora é outro filme. Então agora vai... Fala aí sobre. Faz um resumo aí de toda a trilogia do Senhor dos Anéis. Pô, tá maluco, cara? Faz um retorno. Tá ligado que eu não vi nenhum deles, né? Não, tu não recorreu. Não, eu meio que é mentira, cara. É que convidou esse cara. Sei lá, cara, o que eu lembro do Senhor dos Anéis é que o terceiro era do caralho, velho. Gorilha, que filho da puta. Ele nem assistiu. Qual é a história? Não, nem sabe, viado. Ah, é só porque ele não assistiu. É porque o terceiro ganhou uns Oscar, então ele acha que é o melhor. É melhor. Não, eu assisti sim, cara. Começa mais ou menos assim: There Take the Hops to Isengard. É, começa depois. É tipo o Franco, né? O Franco. Let's go to an adventure. Ah, então vai tomar no cu, porra. A trilogia dos dólares, cara. A trilogia dos dólares do. Oh, do isso aí é foda. Isso é foda. Do bom, quê? Maior... Os dólares? Trilogia dos dólares, é o nome, né? Como ficou conhecido. Puta, do não. Bom, feio. Por um punhado de dólares, um dólares a mais. Ô, Zuai, você por acaso tá no mesmo site que eu tô, cara, olhando as trilogias? Não. Caralho, tem esse filme aqui. Eu tô num filme aqui também, tem uma. Os mesmos que a gente tá falando. Você pensa bem, cara, trilogia boa. Aí você vai falar que é a trilogia do Basket Case, a trilogia do Tubarão. Ai, trilogia do Green Day. Pensei no mesmo. Eu pensei nisso também. Eu também. Tinha uns merda mesmo. Fracassado. Trilogia do Vingador Tóxico. Trilogia do. Trilogia do. Tá ligado, né? Craqueiro aí. Tem. Craqueiro. Tem a trilogia de 6 do Rock, né? Que a gente não falou também. Pô, oh, eu ia falar, cara. Eu ia falar essa. Valeu por ter se metido na minha vez. De nada. Trilogia do Blade. Mas trilogia do Homem-Aranha. Do Homem-Aranha também, que o terceiro é uma bosta. Mais um amaldiçoado. Pô, a trilogia do Blade é horrível, cara. Como assim? Terceiro não. Primeiro e segundo são foda, sai fora. Ah, o primeiro é muito bom. Cara. Primeiro é bom. Sim, então eu achei o segundo. Primeiro eu queria X-Men. Nossa, hein? Que foda. Que mérito, hein? E Homem-Aranha 3 é muito melhor do que esse Homem-Aranha atual aí. Que é a trilogia do Nolan do Batman. Não, que esse. Não, esse. X-Men 3 esse também. Esse Homem-Aranha da nova geração aí, que solta aqui e joga bola. Eu nem vi, cara. Na moral. Cara, não assiste, não perde. É melhor que isso. cara. É, o Homem-Aranha 3 é melhor que aquilo. Nossa, o bagulho é ruim mesmo, velho. Ih, cara, você viu o nível desse Homem-Aranha novo aí? Cara, é muito ruim, eu não perde o tempo assistindo. Ou oh, agora. Cadê meus ovos? Agora o MIB Homem de Preto virou também, né? Uma trilogia. Pô, alguém viu o 3, cara? Eu não assisti, cara. Eu vi. Vale a pena? Ah, legalzinho, cara. Você nunca espera muito do MIB, né, cara? E não te decepciona e não te apresentar muita coisa. É. Dá pra assistir, não é bom que nem o primeiro, mas dá pra perder um tempinho assistindo. É igual aquele filme. Aquele filme não, aquele quadrinho pra você dar uma cagada. Quando você leva pro banheiro. É isso aí. Você não tá sem fazer nada, você assiste. Senão. Investidinho. Muito justo, muito justo. Vamos encerrar, meu povo? Bora. Minha cova. É legal a capacidade que a gente tem de deixar ficar no vácuo, né, cara? Vocês são os viados mesmo. A gente é muito trouxa. Pô, o Arthur não gostou do encerramento, cara? Como assim? Ô, Arthur, diga as últimas palavras aí antes de encerrar. É, eu acho que a trilogia do filme do Batman é muito boa. Vamos começar todo o podcast falando que nem o Arthur agora. Eu tô vendo a trilogia do podcast, é muito boa. O Vitor falou do... Eu acho que todos nós iriam falar como o Arthur pro resto de nossas vidas em todas as situações. Vamos falar que nem o Arthur no final aqui do podcast, por favor? Todo mundo falando assim agora. Sim, beleza. Beleza, todo mundo falando assim então. O Guilherme tentando conseguindo foi foda. É, eu consigo. Eu sou especial. Eu não sei o que estão fazendo, cara. Eu vou falar igual eu mesmo, ou não. Que seja. Então encerrou, pessoal. Falou-se. Cuidem. Pau no cu de vocês. Valeu a presença aí da Lixas, do Seguir. Aí, viado! Bichas! É, querem fazer alguma propaganda de alguma merda aí, de um projeto que vocês têm? É, quer fazer um japá aí de algum... Algum produto que você esteja vendendo aí? É, você tá convidado e a gente nunca dá essa oportunidade pra falar. Quer fazer a propaganda da TechPix aí? Da iogurteira? Propaganda do meu site, o arian71.com.br, que morreu faz 10 anos. A gente coloca o link no... Pra página 404. O site do Segui é aquele xvideos.com.br, é isso? Ou é só .com? Só .com, cara. Tá fraco, hein? Tá fraco. Tá beleza, é que eu esqueci qual que era. Não, o meu site é o xdrugs.com, cara. Não era Tubiate? Porra, não conheço isso não, cara. Sou um cara de família. Então não sai porra nenhuma. O X-Hamster? Ah, o X-Hamster é bom, hein? Que eu tô ligado. E o porn? Canfor/female, velho. senão você olha coisas indesejadas, velho. Não cai de né? Qualquer coisa, né? Aí o Anubis pira. Pô, já não basta o Anubis ser citado no BDE, agora no MRZI também. Pode crer. Não, o Anubis pira não, o Arthur pira. Hoje a gente não falou mal do frango. A gente não falou mal do frango hoje, a gente só ficou falando mal do Arthur, do Marcelo. É mesmo, cara. A gente combinou sempre quando ele não vem participar do podcast, a gente fala mal dele. Pô, cara, vocês ficam falando mal de mim, cara? Porra, não pode. Então, cara. A gente vai começar a gravar assim. E eu falo, we are going to the friends. Eu sou o dono do site. Vocês falam usando o frango, cara, mas eu colei lá na Comics, ele tem uma puta mãe gostosa, cara. Uepa! Ah, puta carrão, deve ser rica também, velho. Pô, frango, você é brother, tá ligado? Arranja a mãe aí. Se não quiser arranjar a mãe, arranja o carro, pelo menos. Puta, agora eu não sei se eu deixei isso no podcast ou não. Você que sabe, cara. Você não é do site mesmo, acho que eu vou... O que ele vai fazer? Ele vai me chamar de boboca, cara de pastel, sei lá. Ai, seu bobo, seu feio. Cabeça de melão. Seu cara de mamão. Seu cheirapeido. Vou comer tua mãe, cara. Que graça. Tô bem retardado aqui, mano. Ele vai ficar muito puto da vida. Ele vai me chamar aqui no Facebook. Ô viado, falando da minha mãe aí? Tinha que ter vindo. Ele não falou nada das edições, Vitor? Acho que ele nem ouviu, né? Acho que nem ouviu, cara. Porque... A gente falou assim. O Vitor não saiu do personagem. Eu acho que ele não ouviu, cara. Eu vi que eu tava imitando o frango ainda, tive que parar. A gente tava combinando, acho que no Facebook, comentando no Facebook, eu acho. Daí o frango comentou alguma coisa e o Vitor. Ah, tu não ouviu as, não ouviu os podcasts ainda? Ele, não, quem vai falar de mim? Você já tá esperto. A gente começa detonando ele já. Esse ele não vai ouvir porque vai estar no final, ó. O pior é que eu tenho o frango cantando pagode aqui. Eu quero esse arquivo, por favor. Achei que a gente já tinha terminado, já faz tempo. Não, mas eu posso pegar isso, jogar no começo e foda-se, sabe? Termina com... Termina com a risadinha do Carlos Alberto. Termina com o Bruno imitando. É muito ruim. O Cavaleiro das Trevas Ressurge é um filme para ser visto várias vezes, especialmente após ver os outros dois, e captar com os detalhes que se agregam a formar um painel. Seja pelas presenças de Selina Kyle, John Blake, que estão ali para mostrar as falhas do plano final de O Cavaleiro das Trevas. Parece que é o locutor de rádio AM da madrugada. Alpha by Night. Alpha Não, daí tinha que ser assim, tipo, estamos começando agora mais um MRZI by Night. By Night. By Night. Isso é doença já, cara. Muito bom, cara. O pior é que eu trabalho com rádio. Ele fala. Eu conheci um cara que era de rádio também. Rádio e fazia aqueles anúncios de supermercado. Exatamente, pra você que está querendo gastar apenas R$2,35. Compre aqui, agora. Pô, por R$2,35 é a trilogia de 5 do Guia, cara. Aí leva todos os 5 livros. Por 10 real é a trilogia do Super-Homem. É, pior que eu vi, é o box, não é? O box? Um 10 real quase. É, eu vi essa porra. É, não é 10, é 9,90, tá? Ai. 9,99. Você manda 10, você paga 10 reais no boleto, os caras te mandam um centavo de troco no pacote do Sedex. É que eu sou rico, tá? Não compra um microfone decente, né, cara? É que minha mãe é rica, tá? O frango falando é mais ou menos assim. Mas ô, o áudio tá bom, cara. Tinha que piorar isso aí pra caralho pra aparecer. Ah, tá, então peraí. Fica bem longe do microfone e começa a falar. É tipo ele. Fica bem longe do microfone e começa a gritar. Tipo ele. É ele, pode crer. Arthur Lanzarin, frango. Oh, parece que eles fizeram que nem o Dragon Ball, sabe? Eles fizeram fusão, o Arthur e o frango. Aí tá esse cuidado. Que mistura os dois, tá ligado? Que bosta. Ficou muito bom, viu? Colocar a entrada. Colocar de entrada. Frango falando. Meia hora só que a entrada, né? Desse, né? Pô, isso aqui vai pro podcast. Mãe dele não deixou ele ficar acordado pra essa hora. Aí ele falou que queria gravar às 8, né? É, será que ele tem que dormir? O que será que é? Eu acho que era. Não, ele tem que dormir às 7, cara. Às 8 ele tá pegando a mão dele. Fala, Alice. Foi? Tá. O quê? Você falou alguma coisa e parou? Falei. Ó, falei, pergunta, aí, consegui, tá pegando. Depois eu que sou drogado dessa porra. Hã? Tô pegando quem, caralho? É, eu que sou sua mãe? Tatuado. É, você tá pegando, você tá pegando. Eu que sou tatuado, né? Olha, cara! Olha aí, cara! Vamos aí, cara! Tá me zoando, cara, porra! Caralho, meu. Tá perfeito, não dá pra entender nada. Com convenção fala, de frango, cara. Ô, quando tu edita, tu tira essas pausas entre as falas, assim, não? Eu tiro às vezes, só. Quando... Óbvio que ele não edita porra nenhuma. Não, eu vou editar, não vem que você. Só bota a música de fundo. Uma porrada de coisa que vocês falam. Tira aí na edição, tira na edição, não tira bosta nenhuma. Não, isso só do primeiro podcast que eu tava editando de graça, não era do blog. Aí eu tava cansado. Não, eles estão te pagando, né? Aham. Certo. Agora, ô Vitor, pior que eles falam assim, tá bom, quem vai editar, ficar naquela, quem vai editar, dá o cara lá do que editou o outro, lá o Vitor lá. Ficou uma bosta. Olha que filhos da puta falaram que ficou legal. Eu falei que Não, na verdade, ô Vitor, o seu nome foi pensado assim em quinto, cara, mais ou menos, na lista, cara. Ah, quem que vai ser, tal cara, não tá, não dá, vai trabalhar, não, fulano de tal, fulano de tal também não consegue. Ah, a edição do Bruno ficou uma bosta, edição... então você tem uma ideia? É. Você tem uma ideia, eu tenho um podcast do Arion Setão pra editar até hoje. Que ah, pode crer, é verdade, eu lembro disso, cara. Podcast sobre rock and roll ainda. É, vamos lançar com o Mr. Egg no nosso podcast e vai ser. Pois, não, eu dei ideia, não sei pra quem. Mas eu dei. Dá pra fazer? Dá pra fazer? O dia que a gente não tiver gravado nada. Deixa eu fazer um reboot do seu podcast, a gente escuta ele e faz um reboot. Não é fácil, é toda hora que for falar Iron 71, bota a voz do Arthur por cima, cara. MRZ. E já era. A gente dubla os caras. Porra, o pior que eu fiz isso no podcast, minha voz ficou muito. Eu tive que me dublar. É verdade, ele dublou, cara, é muito ridículo. Mas ficou foda. Pô, meu, ouvi um Dream Theater aí, meu. É bom, cara. Pra você. A premissa dessa HQ é até bacana, apesar de clichê, mas o nome, Nicieza, mata qualquer expectativa. É o King, né? White King. É, cara, é igual, cara. Pô, mas vocês acham que o frango vai dar... Porra, põe um texto aí. Vai dar muito chilique no próximo podcast? Filho, eu vi não, metade não, do que a gente gravou dele desse aqui. Não vai, não. Tá acostumado. Ele não ouve, cara, ele não ouve o podcast. Ele não ouve o podcast, eu acho que ele nem entra no site. ele aparece pra me perguntar como tá as coisas, cara. Você viu aquela piadinha super engraçada que ele mandou, né? Que o senhor Swing ia ser o novo chefe. Ele achou que ia enganar quem? Por 20 segundos com aquela bola. Não sei imitar o Arthur, mas não. Pode crer. Arthur já era, já, cara. Agora é o frango. Não, era o frango. Ah, eu vou sair do site porque não tenho mais tempo. Então, o senhor Swing vai ser o novo chefe de vocês. Ai, ai, engraçadalho, né? É isso. Ele não viu. Eu vou sair do site, não tenho mais tempo. Minha mãe quer que eu faça judô e eu não consegui passar em estudos sociais. Viciei em Pokémon. Tô chegando na versão Yellow, cara. Mil tretas, mano. Mas o Frango é muito novo pra jogar Pokémon, cara. O moleque dele joga Call of Duty. É mesmo, né? Pokémon é da o velho que joga Pokémon. Não, pior que o Frango tava comigo no Live 171. E o primeiro filho da puta você convidou pra participar do site, foi eu. Você arrependeu? Não, não tô participando, porra. Eita, porra. Nossa, o Evandro dá tanta risada no podcast que amanhã eu acho que ele acorda falando que nem um... É maconha, cara, o bagulho é louco. Cara, que no durante o dia é tranquilo, eu só fico comentando lá no MDM e não faço porra nenhuma o dia todo. É, fica batendo punheta só, cara. Ah, não posso, cara. Porn. Ah, procurando eu consigo no trabalho. tocando já não dá, porque as pessoas vão achar estranho. Não, que isso? Falou que tem estranha, suor estranho, né? A mesa fica balançando, né? Tá ligado? Isso é louco, mano. Esse branquinho aqui que tá debaixo da sua mesa, o que é? É liquid paper. Chiclete. Não. Corretivo. É chiclete de cor. O chiclete escorreu, né? Virou água essa porra, cara. Que merda. Quer ver? Então a gente vai encerrar isso aí depois. Em que ponto o Vitor vai ter que achar em que ponto que a gente encerrou? Não, ele vai cortar o podcast em 30 minutos, vai deixar o podcast com 20 minutos e vai deixar só besteira depois pro final. Ah, foi o melhor do podcast, cara. Vamos ir bem. Todo mundo foi embora, ficou só nós aqui. Que porra. O podcast começou com 8, não foi? Foi. A Letícia tava, ela foi embora. O Bruno tava, ele foi embora. O Marcelo tava, ele foi embora. Quem mais? Ah, que explodiu minha panela. Ah, o Arthur. Pô, eu nem trombei a Letícia aqui, cara. Ah, é, você entrou depois. Eu entrei, tinha um Marcelo, tal, eu acho, né? É isso mesmo. Ah, isso, a Letícia. É o namorado dela. Namorado dela. Ela foi embora, ele foi embora também. A fim de, viu? É, ela foi comer, né, cara? Necessidade bateu, né? O Marcelo tava necessitado pra dar. Pô, sacanagem, eu nem conheço esse cara. Ah, vamos se fuder, esses caras usando o Arthur também, ninguém conhece ele direito. Ah, né? Cara, quem é Arthur? Cara, convida os caras. Meu, pior que eu não sei quem é Arthur. Quem é, quem é Arthur, cara? Quem que é Arthur, cara? Sabe, sabe o que é legal? O que o Bruno chamou metade do pessoal que tá aqui e foi pro segundo a sair. Ele chamou, disse, vou chamar o Alice, chamou o Segui e se mandou. Não, mas o Victor eu conheço, o Evandro acho que eu conheço, não lembro se eu falei com ele no Facebook. O Victor é quem? Eu te mandei os negócios do... É verdade, da Gafi lá. O Victor, o que que foi? Você é o Xande do Este, eu já xinguei. Eu sou esse também. Sim, é o... Também? Isso é que mais quem? Já trocou o farpa. Eu sou o Xande do Felipe Gomes do Futuro e eu sou o Victor Zanelato também. Ah, tá. Pô, não conhecia, eu acho. E é viado também. É. Viado, tá bem. Viado, bicho. Amante da mãe do Alix também? Não, minha mãe não pega bicho. Ah, ela te engana então, rapaz. Não que ela te fala as coisas que ela faz, então deixa pra lá. Puta, cara, eu ia falar um negócio, cara, eu resolvi nem falar, cara. Então fala como aí, é pô. Que ela conheceu seu pai? Você não pega bicho. Dá 100 reais pra ele. Vende qual caravana, mas oi. Puta merda, é cada um pior que o outro pra imitar. Só os melhores imitadores de Silvio. Melhores imitadores do mundo. Pedindo. Vai imitar, pedindo. Não tá imitando. Agora eu achei o que o Vitor colocou lá quando o Frango voltou, que ele colocou assim, que bom que você não ficou puto em termos falado mal de você. E aí ele falou assim, ah, eu não ouvi nenhum deles. Daqui a pouco ele se tocou assim, o que vocês falaram, seus putos? Ele falou assim, ah tá, não, eu não ouvi nenhum deles. Daqui a pouco ele se tocou com o que eu tinha falando. O que vocês falaram, seus putos? Não, agora é assim, o que vocês falaram, seus putos? Foi perfeito esse. Aí, cara, conseguimos terminar um podcast antes da meia-noite, cara. É, você acha que o Victor terminou de gravar, né? Não, tá gravando até agora. Tá gravando ainda, cara. Não, eu digo, a pauta terminou. A pauta de... acabou. Não, o pior é o Bruno, quer ver? Deixa eu achar aqui que ele falou pra mim. Eu perguntei qual que ia ser a pauta. O que que o filho da puta colou pra mim aqui? Cadê? O negócio é comer pão de batata. Não, lá, perguntei pra ele. O que que vocês vão gravar? Ele falou, viagens temporais, que era pra hoje, né? Às 9h30. Aí eu falei... Não, daí eu falei pra ele, eu não sei porra nenhuma de viagem temporal dele. Dá nada, cara. A gente provavelmente vai fugir da pauta e falar do Big Brother. Opa! O editor teve que cortar esta merda. Porra, mas é uma bosta. O MRZI não tem nem o Quem Somos Nós pra eu ler aqui. Não sei. É o frango. É, porra. O frango. É, cara... Pô, esse problema do... Os ajustes do site não saem por causa do Franca. Quer mudar, mas não consegue, porque é a porra do sistema. Eu falo, eu não sei quem é que mexe nesse layout desse site. Não, é o seguinte, tem dois caras que são os admin. O Franca e o Versago. Não, é o Versago. O Versago então, e o Versago. Aí, o que acontece? Os dois têm poder de admin, mas o Frango não sabe mexer. E o Versago desapareceu. O Versago é o Versago, cara. Não, o Versago é normal ele fazer isso. Eu conheço ele faz 6 ou 7 anos já. Então, e aí ficamos nós aqui nas linhas de frente do site, sem ter como alterar porra nenhuma. Não. E a gente vendo os problemas que tem no site, não consegue arrumar. Não, mas agora o Frango voltou. Só que ele não sabe mudar, então ele não sabe mexer em porra nenhuma. Então, só pra avisar vocês que o Arion 71 tava assim antes de acabar, tá? Ah, é, tipo aquele negócio, era tinha um cachorro que morreu do mesmo jeito. Não, vamos imitar o Nerdcast e colocar aqui. Esse podcast foi editado por Victor Zanelato. Cara, o viado hoje veio falar pra mim, mas feito corta, viu, Victor? Ele perguntou assim, é só impressão ou a Jazz tem a educação e estilo de vida de uma adolescente suburbana maconheira? Ah, não, precisa cortar mesmo, cara, porra, não. Corta mesmo, senão eu vou sacanear o cara que falou isso. Não, eu vou cortar o nome do cara, não vou cortar o nome da Jazz, não. Depois ela vai vir atrás, quer saber quem falou. Quem que falou? Bicha, sou viado! Ai, sou viado, sou bicha! Duas putas pagas, viu? Mano, ficou igualzinho, cara. Ficou igualzinho. Esse das putas pagas ficou igualzinho. Duas putas pagas, viu, cara? Cara, eu quero ver se eu acho essa porra de e-mail dele cantando. Não, procura aí. Que eu tenho em outro computador. Eu tenho no outro PC. Você sabe o que? É mulher. Cara, Gmail tem .br ou não? Não, .com. Gmail não, não tem não. Ah, tá. Que bosta, tenho e-mail, não sei como entra. Burro. Cara, eu passava gmail.com.br em currículo, cara, às vezes. Aí eu ficava puta vida que ninguém mandava nenhuma resposta. Cara, o que 10 anos esperando a resposta daquele trampo lá, né, cara? Caralho, aí, porra, não tem. E o Gmail, você precisava convite, lembra? Precisava de convite pra entrar no Gmail? É, bom, eu lembro. Lembro disso, cara. O Orkut também. Gmail, nossa, Orkut. Eu também lembro disso, putz. Era mó bosta, velho. Você entrasse, tinha que implorar pro seu colega mandar um convite pra você. O frango nasceu nessa época. O frango foi gerado nessa época. Ele era um brilhinho no olho do pai dele. Frango já é geração Facebook, já. É verdade. O frango não sabe nem o que é ICQ, cara. É. Tem que fazer um podcast nostalgia, né? Nostalgia dos 2000, tem que fazer, né, um podcast, cara, sem pauta, você vai dar merda. Fizeram um anos 90, né, cara? Mas tem um. Mas faltou muita coisa, né, cara? Faltou os anos 80, né, cara? Vaca. Começo dos anos 90, faltou muita coisa, né? Mas é que todo mundo no site é muito novo, né, cara? Eu pensei nisso, cara. Pensei, pô. Quantos anos você tem, Zoist? 34. Eu sou. Então. Eu sou o decano ali, cara. Eu sou o JJ, mais velho. Eu tenho 23, mano, você é louco. Eu tenho 21, nasci no começo dos anos 90. É, não, eu tenho 28, né, cara? Eu sou o segundo mais velho do blog, então. Pô, mas o Frango participou desse podcast dos 90, ele nem tava vivo, cara. Não, ele participou aí no meio, vocês cagaram pra ele e ninguém tinha caído. Sim, é verdade. Ele participou, não, mesmo. Eu cheguei a mencionar, vocês perceberam que o Frango caiu e ninguém falou porra nenhuma. Aí ele voltou depois, seus putos, o que lá. E seus putos, vocês ficaram falando por mim aí, nem me esperaram pra continuar com a pauta, cacete. Até meu pai sabe que esse cara é bicha. Até minha avó sabe que esse cara é bicha, porra. Parece o Bart Simpson, a primeira dublagem falando. My process. Puta merda, bateu o calor aqui. Eita, cara. Que porra. É você, meu. Eu resolvi isso com o ventilador ligado. Ah, caralho, olha lá. Saiu mais um podcast sobre séries e xingamentos. Pô, esse podcast é de duas semanas. Duas semanas atrás. Não, o pior é que o Versago falou pra mim que era difícil pra caralho pra editar o site de vocês. Pra arrumar as notícias. Né? Ah, é difícil. Arrumar e tal. A gente tá brigando com o Frango, né, por causa desse design aí, porque a gente acha que ele não é muito bom, né, na verdade. Eu achei ele foda, ele é bem melhor que do Aya. Sim, bom, que não precisa de muito também, né, cara? Da verdade é meu. Não, o pior que não precisava. De qual? Eu só de tava qual? Na área pra postar peitinho. Eu sou um pau no cu, é foda. Então, a gente tava pensando em mudar esse negócio do coisa, né? Mas não deu certo, né, porque o Frango pagou... Template, domínio? Né? O template. O domínio também, ele pagou o domínio, o template? Não, mas o domínio fica, só vocês mudarem o template. É, então, só que o negócio comecei ele pra mudar o template. Ah, velho, o cara não tem idade nem pra comprar pornografia, você acha que ele vai ter idade pra... Não tem, cara. Template, velho. O problema é que ele tem as chaves do reino, digamos assim, né? Cara, ele me passou... Só ele e o Versace, ninguém sabe onde tá esse puto. Não, agora eu sei também, às vezes. Eu sei a senha de admin agora também. Ele me passou hoje, porque ele tá sempre ausente, né, cara? Ah, olha só que legal. Aí ele me passou porque ele disse que precisava ter outra pessoa sabendo também. Então se quiser mexer em alguma coisa, eu posso mexer em tudo. Posso até trocar a senha e tirar o Frango fora. Boa! É uma boa, cara. É um ponto a se pensar, né? É um ponto de pensar, cara. Deixa ele, tipo, uns 3 dias fora do... Ele não percebe, né, cara? Ele não vai perceber. Ele nem entra na porra do site, ele nem percebe. É, isso não vai perceber. Não vai, mano. Aí 2 anos depois... Ô, oh, cara, vocês me tiraram do negócio, cara? Porra, que isso, cara? Eu paguei o domingo do site, vocês me tiram, cara? Porra, que isso, cara? Português, assim eu vou pro Brasil ganhar dinheiro, hein? Os brasileiros são uns trouxas, olha. Os brasileiros acreditam em tudo. Tudo que se lhe diz, ele acredita, olha. O brasileiro é um bobo, acredita em tudo. Tudo ele acredita. Olha que eu vim no navio com um brasileiro, hein? Menti pra ele que eu era bicha. Ele acreditou, vem me comer na viagem toda.